3 da Guarda, aos 449-35, controle, boa viagem. Obrigado, bom dia, 3153. Alterne 133325. 135288, entendeu, secundário 3325, agora no 607. Afirmativo. Até a próxima. Faça uma decolagem, suba ao nível 340, saída da ELA. Ao 340, saída da ELA, 3113. O Webjet 6709, autorização Brasília 340. Brasília 340, guarde costas, Webjet 6709. Cadê? Vem para o controle? É o Mike F Delta, 510, está abandonando o corredor até destino Baranti. Em frequência, Mike F Delta, aguardando sua mensagem de pouso. Para o pouso, já. Em 90 metros, 1-0, 2-18, decimal bem. 18,5, obrigado. Centro do controle de Salvador, 1-19, decimal 3-5, transponder 5-1-7-1. Correto, pátio 5, confirme o POB do Whisky Golf Vesco. Para acionamento, táxi de decolagem, torre 118, décima 62, é o Whisky Golf Vesco, bom voo. Papapá, Alfa-Tango, Serra, cópia. 897, chame agora Recife, 128.8, alterne 133.25. 288-3325, bom fim de semana, até a próxima. Realmente. Alfa Tango Serra. Está passando externo, já avisou com a cabeceira. Sente tráfego avistado, deslocado apenas 90 metros, vento variável com 3 nós, pouso autorizado 2580 da Força Aérea. Mesmo pouso, deslocado 90 metros. Então, 3179, boa noite, Force 7, saudou o controle frequency 119, decimal 35. 119, decimal 35, 3179, good day. Good day. Para táxi e decolagem, torre 118, decimal 62, é Alfa Tango Serra. Papá, papá, Juliette Bravo Lima, cópia. Pronto, tá, cópia. Juliette Bravo Lima, autorizado, conquista, nível 160. Decola da pista 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto conquista. Frequência do controle 119, decimal 35, transponder 5150. Transponder 5150, saída gole, eval, autorizado, conquista no 160, decolando da 17 com curva à direita, controle 1935 e a torre 186. Confirme o transponder? 5150. Volta no pátio 5 para confirme o POB do Juliette Bravo Lima? Vai no táxi informar. Gente, acionamento, táxi de decolagem, torre 118, décima 612, eu tenho um bom voo, Juliette Bravo Lima. 1862, obrigado. Rio 9641, cópia. Prossiga. Rio 9641, autorizado Fortaleza, nível 330, via UPSLU 19. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5153. 927. 9 para Fortaleza, decola da 1-0 com curva à esquerda, Momo frote a subida, 119.35 ao controle, 5153 no transponder para o 9641. Está no pátio 3 de carga, pronto para pushback e acionamento. Cliente no pátio 3, aguarde para o puxo Rio 9641. E aguardando. Agora a 317 milhas, curva S, Salvador. Tirando agora Recife, 128.8, alterne 133.25. 288-3325, só 3153. Direito no céu, obrigado. Ou é autoridade? É autoridade. Suprango C, autorizado, ingresso à esquerda via pista, reporte lá do ponto 17. Ok, autoridade tá, segunda direita, aqui é o Força 2580. Copiado, obrigado. Frequência do controle 119.35, transponder 5167. Web 6709 para Brasília 340 via Pesolou 17, decola da 10 por direita, Gualho Fito com 3935, código 5167, está no portão 1, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, objeto 6709, cotejamento correto. Tá 9911 para o táxi com 3 a bordo, alterna uma CEA de 5 de autonomia. Fecha aí pra obras, até o próximo da hotel. Salve, eu vou dar uma certa. Cliente. Rio 9641, autorizado por pushback, acionamento de táxi. Chamará táxi 9641. Até 10 de junho. Ondas aí das 12 até as 19, Zulu. 1200 fechado. Ok, tá copiado, tá ligado. Atenção, aguarde para ingresso. Pátio, a pista que decola. Se não escuta para a cópia, mais breve uniforme. Papatango Oscar, Oscar Juliette, cópia. Papatango Oscar, Oscar Juliette, autorizado Salvador, Serra, Novembro, Zulu, Papá. Nível 100 até 040 milhas de Salvador, cancela, vai no 105. decolou da pista 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto. Frequência do controle 119.35, transponder 5135, Oscar, Oscar Juliette. Ok, para o Serra Navarro, do Grupo Apá, do Grupo Zero, da Correia Família, para o Serra Navarro, da Correia Família, para a direita, na Correia Central, para o Serra Direto, controle de Serra Navarro, para o Serra Transponder, correto, Oscar, Oscar Juliette, pátio 5, confirma o DB? 4-0-4. 04 a bordo, acionamento táxi de decolagem, torre 118.62, tem um bom voo, Oscar, Oscar Juliette. E aí, muito obrigado. Para o táxi, F6709, 58 a bordo, 450, alterna com 20. Objeto 6709, autorizado táxi da direita via Índia e Alfa, quando no ponto de espera da 10 na Charlie, torre 118.62, bom voo. O ponto de espera 18.62 é 6709, Vantagem CA 7, bom dia. Na Puca. Total 991, sobe ao nível 3, 10, sai da Puca, vigilância. O 310 sobe na Puca, em vigilância total. Obrigado, bom dia. Bom dia. Honrou, Pio. Obrigado, abraço. Torre Web 6709, próxima ponte espera pronta. 360, aeroporto 2HR, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, é o Papa Romeu Mike Tango Lima? Mike Tango Lima, tem escuta? Bom dia, o Papapapá, o Fratango Sierra, cruzando via prédio. Alfa Tango Sierra, suba 080, saída gole, vigilância. Alfa Tango Sierra, subir para o 080, subida gole, com vigilância. 20 minutos da cota. Alfa Tango Mike Bravo, uniforme, cota. Mike Bravo uniforme autorizado conquista nível 200, decola da pista 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto conquista. Frequência do controle 119.35, transponder 5160, Mike Bravo uniforme. Iniciando 6709. Seguinte, Mike Bravo uniforme, confirma o POB. Zero 07 a bordo para acionamento táxi e decolagem, chamar a torre 118.62, tem um bom voo, Mike Bravo uniforme. 709, decolado ao 58, chama o controle 119.35. 935, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Juliette Bravo Lima. Juliette para ingresso. Mantenha-se, mantenha a posição, as costas Juliette. Aliás, próximo acesso, local. 2000, senhor, quanto tempo direto o Fito, o Eval, Espino? 6709, contato na colagem, suba ao nível 340, mantenha a saída. Mantendo a saída na sua escuta. A torre, e para o acionamento da colagem, na torre, 1 no 2, 6. Quente. papapá, Juliette Bravo Lima. Prossiga. É, o Juliette Bravo Lima vai chamar em mais 10 minutos para o acionamento. Sim, te chamo para o acionamento. Sim, obrigado. E o 9641 livre decolagem, vento calmo. Livre decolagem, 9641. 9911, Recife agora, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, total. Viu à esquerda para evitar a formação. Vou ter contato agora com o C3 Recife, mantendo a minha escuta. Ok. Esquerda ao 040. Chama com o 1935, East Golf Oscar. Salvador, bom dia, papão meu, East Golf Oscar. Tá bom, meu, Whisky Golf Oscar, mantenha o número 10 no corredor Axé, aguarde para a subida. Mantenha meu pé no corredor Axé, aguarde a subida, Whisky Golf Oscar. Gol no 922, estabilizado no localizador. Gol no 922, complete aproximação, chame torre 18.6. Torre 18.6. Responder. Frequência do controle em 1 no 9, decimal 35. Tom em 1 no 8, decimal 6. Autorizado 280 Teresina, pisudo 20. Decolo da pista no 0 com curva esquerda, na saída Momo, transição Clóquio. Transponder 5155, controle 10935 e a torre 186. Papá Romeu, Mike Tango Lima. Papá Romeu, Mike Tango Lima, com o testamento correto, parte 3, chegando pronto para acionamento do SPEC. Está pronto. Autorizado, senhor Papataxi. Chamaremos, obrigado. Chama o controle, 199.35. Controle 1935, obrigado. Bom dia. Bom dia, bom voo. Valeu. Decola de imediato? Firmo. Ok, vento norte com 3 nós, decolagem autorizada, Oscar Oscar Juliette. Controle Salvador, bom dia, Rio 9641. Baixar travado. 922 avistado, primeiros 90 metros fechados, continue aproximação, aguarde autorização para o pouso. Cheque, 922. Oscar, confirme a proa ideal para o destino. Ideal destino 289, senhor. 289, prossiga direto destino da presente, mantendo 1.000 pés. Prossegue direto da presente, 289, escolhe Oscar, mantém 1.000 pés. Subjet 6709, chame o centro Recife, 128.8, alterne 133.25. 288, 133.25, obrigado, bom dia. Bruno de Salvador, muito bom dia, 3859 da TAN, usando 170 para o 110, Vila Lagoinhas, centro de informação Lima. Bom dia, TAN 3859, desça ao nível 050, chegada Bonf, com ajuste no 014. Bonf 50 no 014, 3859 da TAN. Papatango, Oscar, Oscar, Juliette, suba ao nível 100, saída Gole. Juliette. TAN 3304, desça para 2.000 pés. Descida 2.000 pés, com 0 no 4, TAN 33. 304. 3859, reautorizado ao 040. Tá, 3859, reautorizado ao nível 040. Então 40, então 3859. Whisky Golf Oscar, prossiga para o 065, quando possível ser chamado para o Bozo. Prossegue para o 065 Whisky Golf Oscar, estima o Bozo ao 1130. 1130, copiado, reporte 065. Reporta 065 Whisky Golf Oscar. Acionado para o táxi, está com 4 horas e 11 de autonomia, alterna São Luís, POB 05. Libra, direita, 209. Juliette, Alfa, no ponto esperado no 0, sistema 2 em 1, no 8, decimal 6. O ajuste 1 no 0, no 4, com voo. Táxi, Juliette, Alfa, ponto esperado. 1-0-0-6-1-0-1-4, obrigado, bom serviço. Paulo, Gono 922, Libra. Gono 922, bom dia, bem-vindo a Salvador. Prossiga táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, portão 4, Gono 922. Bom dia, Tan 3663, desce ao 050, chegada bom, fio no 014. 050 com 1014, chegada bom, 3663. Sônia Salvador, Tan 3304, com referências visuais, solicita descer 2000 pés, considerando sem pelo. Tan 3304, desce para 2000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador. 2000 pés, restrição em pelo cancelada, reporta no localizador, tá, 3304. Oscar, Oscar Juliette, qual seria a pro ideal para o destino? Controle, Oscar Juliette, a modificar o destino, passa a ser Vitória da Conquista, instrumento 100, tempo de voo 1h10, alterna Salvador, a radial para a Conquista seria o 253. Confirmando, copiado, Oscar Oscar Juliette, subindo inicialmente ao nível 060. 060, mantendo na gole. Mantenha a gole, Oscar Oscar Juliette, e confirma o seu estimado para o pouso. Aos 1-2, 1-5. Alfa Tango Serra, confirma o seu estimado para o pouso em Conquista. Nada, 1-2-1-0, Alfa Tango Serra. Copiado, Alfa Tango Serra. Pouso em Teixeira de Freitas, já vai Ricardo Pedro. 330 graus com 02 nós. Quem decola vai falar, meu mais para cima. Libra, contra a porta agora, anotar para o sol, Libra, para colocar o meu modelo. 685, alterne 12545. 2685 no 2545, 9641. Bom dia, obrigado. Boa. Desça para o nível 060, chegada bom, fio no 014. 060, voo no 060. Para, tomou no 7 milhas, tomou 2, 2 a nível 370, subindo a nível 4. Oscar Juliette, informa o tráfego na posição de 12 horas, 16 milhas, aeronave passando o 050 em subida para o 080 com o mesmo destino, um Charlie 402 e o estimado dessa aeronave para a conquista no 210. Perfeito, Oscar Juliette. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador. Ok, se a gente está autorizado a 2000 pés, qual a informação funcionando ele aqui com glide? Não, os primeiros, a pista está deslocada em 90 metros e a operação LS sem um glide, apenas o localizador. Ok, maravilha, 2000 pés, autorizado o localizador, tá, 3859. Pode voar duna na presente? É, mantenha a chegada 3859. Ok, sim. 3663 é autorizado ao 040. 040, 3663, informa a intenção RNAVE. Da 3663, após pelo, voe Serra Vitor 366, descendo para 2500. Grato, 2500, após pelo, Serra Vitor 366. Estabilizou no LOC, Campo Vista 3304. Torre Salvador, o Black para cima. Prossiga. Para acionamento. Tem livre acionamento, chame táxi. Táxi. Confirme a autonomia do Juliette Bravo Lima? Autonomia 430. Ok, sim. Torre Salvador, bom dia, até 3304, está na longa sinal da 10, já embaixo travado com campo à vista. 3304, tráfego avistado, pista 10, primeiros 90 metros. É fechados, está autorizado o pouso, vento agora 290 graus com 02 nós. Ok, ciente dos 90 primeiros metros da 10, fechado, livre o pouso na 10-3304. Papatango Mike Bravo uniforme decolado aos 12, chama o controle em 119.35. Oscar Juliette, prossiga ao nível 100. Oscar Juliette. Para 100. Oscar Juliette. Goro 605, reautorizado ao nível 040. 040, Goro 605. Incrementar até o nível 080 após a critério.